A portuguesa entra na loja de espelhos e logo é abordada pela vendedora. Boa tarde, querida. Em que posso ajudá-la? Olha, por favor, eu estou procurando um espelho que seja pequeno, fácil de manusear. A senhora procura um espelho de mão? Não, na verdade, o espelho é para poder ver o rosto, não é?